A corrida que nunca acabou. Era uma vez um vilarejo muito sonolento. Para combater o tédio, seus moradores viviam inventando jogos e apostas. Um dia inventaram uma corrida de invenções. Os concorrentes deveriam fazer com que suas invenções corressem até o final de um campo e retornassem ao ponto de partida. Apenas 3 invenções foram escritas. Uma flecha mágica, uma palavra impensada e uma oportunidade de ouro. Várias pessoas vieram ver a corrida. Uns apostavam na flecha, outros na palavra e outros na oportunidade. Quando a Dona Loucura deu o tiro de largada, o arqueiro lançou sua flecha mágica. Uma mulher pronunciou uma palavra impensada e um homem deixou sua oportunidade de ouro escapar. As 3 saíram em disparada. Todos acompanhavam a corrida atentamente. Porém, uma coisa engraçada aconteceu. Quando chegaram ao final do campo, elas não pararam e nem fizeram a curva para retornar. Antes, enveredaram por outros campos e continuaram correndo em linha reta para longe, muito longe. Depois de umas 6 horas, quando alguns já tinham desistido de esperar, o doutor Entendimento, que casualmente ia passando por aí, ao saber da aposta, caiu na gargalhada e disse-lhes: "Vocês estão aqui há 6 horas esperando? Como vocês são bobos! Vocês ainda não sabem que a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade escapada nunca mais voltam. É por isso que temos que estar atentos às coisas que passam por nossas vidas como grandes oportunidades de Deus. São desafios que insistem para que saiamos do barco em busca de novas experiências."